caralho. Ô, mano, vou pegar mais uma aí, Gil. Desce mais uma aí, mano. Fala nós. Ô, meu, o nega tá com o carro aí, mano. Dá certeza pra gente ouvir lá, né? De que jeito? Tá tudo lá no hospital, né? Mano, sem pressão aquele naia, mano. Ih, mano, fala nisso. Puta, fudeu. E aí, Gil, certo? Beleza, mano. Sumiu da área, cara? É, eu gostei de ter errado aí. Embaçado, mano. Já falei pra você, mano. Sai dessa vida, mano. Sem campo, tal. Fazer as correrias mesmo. Não pago pau pra comédia e não dou ponto pra canalha. Quero comer todas as minas e ser o fado da área. É, cês deixa falha. Quero ser o mais considerado. Ter a polícia e a ladrãozada toda do meu lado. Quero poder, quero dinheiro, quero botar numa banca. Corrente de ouro. Carro do ano e uma casa pampa. Enfim, tudo de bom eu quero pra mim. Sua pra curar a... Apavorar os otários, é. Por os pilantra pra correr, mas ainda é pouco. Quero fazer roleta russa. Até um pipoco, um 38. Nasci do meu melhor amigo. Seis no tambor, pra uma parte inimigo. Tudo bem, eu me engano, tu pensei que era moleza. O jogo era aberto, as cartas estavam na mesa. Mas o que deu errado foi tudo pura ilusão. Mas do meu erro veio a conclusão. Que posso ter um volante, uma goma, uma mina da hora. Ser considerado. Sem precisar usar droga, sem precisar roubar, sem precisar matar, sem precisar atrasar o lado de ninguém. Eu sei que sou capaz de me arrumar na vida também. Vou seguir meu caminho sem olhar pra trás, com uma frase na mente. Aí ladrão, paradas erradas, nunca mais. Paradas erradas, a mão armada, para se lavar. Viagem sem bata que não leva nada, se liga cara. Paradas erradas, a mão armada, para se lavar. Viagem sem bata que não leva nada, se liga cara. Paradas erradas, a mão armada, para se lavar. Viagem sem bata. Malandragem! Nunca mais estou a pampa disso. Não quero saber mais de nada que tenha a ver com isso. Que culpa eu tive se foi essa minha educação? E só depois que quebrei a cara vi que estava errado. Para os manos que me ajudaram, muito obrigado. Tomei no cu uma vez e teve por merecer. Mas hoje eu sou legal, me fiz pra aprender. Bem feito pra mim e parabéns para os que me ajudaram. E os que me atrapalharam. O que os outros vão achar, isso já não me importa. Conselho caralho, não quero saber dessa parra agora. Eu disse o mesmo e veja o que aconteceu então. Pense cinco vezes antes de optar por esse lado. A qualquer hora você pode ter seu crânio furado. Será caçado pela polícia ou pela ladrãozada. Sem ninguém do seu lado, sem postura pra nada. Sem família, sem apoio, sem proteção. Sozinho no berço da humilhação. Sou a farinha pra ficar zoado, endividado, cheio de treta. Cara, esquece isso, entrar é fácil, mas sair é quase impossível. Sai agora e vai em busca de um digno nível. Quer ser algo no mundo, mano, corra atrás. Mas a primeira lição, tretas erradas nunca mais. Paradas erradas, a mão armada, mana se lavar. Viagem sem bata que não leva nada, se liga cara. Paradas erradas, a mão armada, mana se lavar. Viagem sem bata que não leva nada, se liga cara. Paradas erradas. Ainda não sabe o que tem por vir. Você não sabe o que é pedir pelo amor de Deus. Sozinho de madrugada com o inimigo seu, apontando uma arma na sua cabeça. Você não sabe de nada, tenha certeza. Você não sabe o que é sentir remorso de ver seu mano morrer a soco e paulada. De ver seu mano morrer por sua culpa e não poder fazer nada. Senão você também roda. Você não sabe o que é ser odiado pela sua própria mãe. Não ser nada na vida e se afundar a tal ponto. Já caí nessa cilada e só Deus sabe como sair. Sei que errei, sou a pampa, só foi sonho de pobre. Queira a distância, você também pode. Só há duas saídas ou a polícia te pega. Então, você amanhece estirado no chão. Você decide, não custa nada tentar. O que me importa se você não vai me escutar. Nem Deus vai te querer, seu sofrimento será eterno. E sem ninguém vai ter moral lá no inferno. Já me disseram frase, dei a volta por cima. Sei que ainda sou perdido, mas qual será minha sina? Cumpra a sua parte que com certeza alguém te guiará. Se eu pude, você também pode. Não custa nada tentar. Aproveite agora que desejo só te faz. Aprenda uma coisa do certo ou errado, só você vai pagar. Se liga, desista antes que seja droga, chega de sangue, saia dessa vida. E aí, mano, pensou na ideia aí? É, mano, os caras tão putos com você, mano. Uma paradinha de circo. Cara, essa aí, rapaziada. Depois eu faço uma cerca aí com você. Você saiu fuado, tô até com sede já nessa porra aí. Pô, você não tem de deixa, não? Esse cara é surdo e o outro noia também. Ô, meu, arruma uma breja aí, mano. Cara, só uma breja mesmo, viu, mano?